push back on Sarato, contact. India. Report at holding point runway 10 for takeoff. Roger, taxi Tiger 1, yeah, taxi 3 and 4, вам нужен на 1700 рублей. Это приказы будут сказать. Pista livre, autorizado pouso, 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-7 reais. Livre pouso, 1-0, 1-7-5-9. Argentina, 1-9-1-1, at 1-8-5-2, contact Salvador Departure, 1-2-0-8. 1-2-0-8, thank you, sir, have an intending. Really? 159, no solo 054, táxi via Alfa, Juliette, portão 9. Táxi via Alfa, Juliette, portão 9, bom, 759. 5. Autorizado Brasília. Via Rota do Prado, depois o voo 7 até Aquino, decola da ano 0, saída Arbo 1, após a Elétrica. O controle ano 2S-8, transporte 5033, e aguarde a coordenação com a Miriam. Chame a 225, correto com o seu janeiro. A partir de agora, chame o solo 2-9 para o puxo de acionamento. E autorizado ao 380. 2-1-1, intercepta uma sonda orbital de 3-0 galhão. Me chamo São, 2-1-9. 2-1-9. sem identificação, desse dia 0283, último em Salvador, 1009. Desculpa, não copiei, me pede por favor. Chame o Paulo, no 21, décima 9, é o seu F, tá, reboque? Afirmativo. Ok, chame o Paulo, na 1219. Ok, 1219. 0, vento 1, 0 grau, 079. 233, contato final, chame a fora por na frequência no número 3995. Agora com o número 33, no ILS, aguardando apenas o glide, a 2.000 de cima. Gente, o 233, autorizado pulo, na aula 0, vento é 130 graus, 09 graus. Sempre pouso na 10 com a 233. Solo 33, chame o solo 2 anos decimal 9. 2 anos decimal 9, obrigado. Canadá 2265, chama você para o Recife, na frequência 125.1, alterna 28.3.